Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa Esquina. Hoje, um verdadeiro curto-circuito. Então mais um Conversas de Esquina. Começámos com os Vampire Weekend e Hey Punk, é assim que se chama a música. Bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje, sábado, 19 horas, e hoje temos um convidado. Temos na passada semana Carla Rocha, e hoje diretamente de sua casa, onde grava o seu web programa com o seu animal de estimação, ex-apresentador do Curto Circuito, Diogo Valsacina. Muito obrigado por estares hoje aqui nas Conversas de Esquina. Não, obrigado por me terem convidado. Obrigado. Muito bem. Diogo, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Esta época do Sporting, fez-te entrar em curto-circuito? Bom, começamos bem. Hein? Entrada a pé juntos logo. Sim. Como é que, é que eu ia dizer sobre esta época do Sporting? Foi mal. Mas eu sou daqueles que refila e que fica triste e que quase que entra em parafuso. Mas depois, pronto, pá, passa-me. Tem de passar, não é? Principalmente com a época que foi, tenho que ficar, tenho que esquecer. Mas eu acredito sempre e nunca desisto. Até à última, sabes? Eu sou daqueles que até à última acredita e vai a todos os jogos em casa e estou lá sempre no estádio a apoiar a equipa. Portanto, foi mal. Para o ano esperamos que seja melhor. Pelo menos já temos o que parece ser um presidente como deve ser, o que ajuda logo. Portanto, agora vamos ver como é que corre para a próxima época. Mais uma vez, eu estou confiante, é sempre. Sempre no final da época e quando está prestes a começar a outra, eu estou sempre com a confiança num nível altíssimo. Mas, como adepto do Sporting, o que é que se passa, ou o que é que se passou com este Sporting ao longo dos últimos anos? Sei lá, não faço a menor ideia o que é que se passou. É assim, principalmente neste último ano, até porque a época passada foi mal a nível... Foi mal a nível interno, sim, não correu assim tão bem como se queria, mas mesmo assim não ficámos... Não foi tão mal como esta, como é óbvio, não é? Mas a nível externo, na Liga Europa, fomos à meia-final da Liga Europa, o que é bastante bom, e batemos-nos bem em Bilbao. Estive lá no estádio, portanto foi uma viagem gostosa para trás, para Portugal, mas acho que partia principalmente da estrutura, de presidentes e de quem mandava no clube, uma rebaldaria desgraçada, e ninguém mandava, e tínhamos um presidente que não tinha espinha dorsal, que era o Godinho Lopes, que parecia uma alforreca, uma coisa assim muito estranha, que me enervava solenemente. E portanto, a partir do momento em que se tem um presidente como aquele, em que não mostra qualquer tipo de pulso, tudo o resto descambou, como é óbvio. E essa paixão, esse apoio ao Sporting vem de onde? Não sei, até porque eu sou o único sportinguista na minha família. A verdade é essa. Sim, tudo em minha casa. O meu pai é de Benfica, o meu irmão é de Benfica, a minha mãe não liga muito a futebol, portanto é igual. É de quem fizer os filhos felizes. Portanto, não sei, mas é assim, eu mal nasci, um grande amigo do meu pai na altura fez-me sócio do Sporting. Eu tinha 2 semanas e já era sócio do Sporting. Portanto, não sei dizer, os meus amigos eram do Sporting, portanto se calhar foi daí, mas sou do Sporting desde que me lembro. Foste influenciado por aí então. Provavelmente. A primeira pergunta que eu te fiz envolveu a palavra curto-circuito, era aí que eu queria chegar. O curto-circuito é ou era a academia dos apresentadores de televisão e das personalidades futuras da televisão em Portugal? Sim, eu acho que sim. Eu acho que já foi mais do que é agora, mas também como está o programa hoje em dia, é totalmente diferente daquilo que eu fiz e eu não sei assim há tanto tempo, não é? Mas acho que sim. Se fores a ver, há muita gente que saiu de lá que é apresentador ou que saiu outro caminho e que está a trabalhar. Obviamente, o programa criado pelas pessoas que foi e apresentado pelas pessoas que foi no início, como é o caso do Unas e do Alvin, que são duas grandes personalidades da rádio e televisão em Portugal, está logo, a meta é logo muito, muito, muito alta, e a fasquia é logo muito alta, aliás, e a pessoa fica com arrepios cada vez que eu, quando me lembro-me que quando entrei no curto-circuito, que só pensava nisso, que era, pá, isto era um programa que eu via quando era miúdo, não, e as pessoas todas saíram daqui. Portanto, acho que sim, acho que é uma boa base, é uma boa escola, principalmente na altura em que eu estava lá, porque nós não tínhamos nada, nós não tínhamos rede, não tínhamos teleponto, não tínhamos nada, portanto, nós quando chegávamos lá, tínhamos 2 horas de programa em que nós tínhamos que inventar em cima do joelho muitas vezes e fazer o melhor que sabias, e isso dá-nos uma bagagem enorme. Eu tive aqui o Bruno Barbacena também já no ano passado aqui no Barbacena. Barbacena. É que o Diogo Beja disse amo-te ou beija-me ou qualquer coisa assim. Eu tive aqui o Barbacena e vou-te fazer a ti a mesma pergunta que lhe fiz a ele. Tu tens pena daquilo que chegou o curto-circuito atualmente? Se eu tenho pena? Sim. Já estando lá. Já... Sim, tenho um bocado, claro, tenho um bocado. Até porque eu apanhei uma boa fase do curto-circuito, porque, para tu veres, eu quando entrei eu ainda apanhei o João, ainda apanhei o Mazarra, e tive quase 1 ano com ele ainda a fazer programa. E depois, no final, quando o Mazarra começou a passar para a SIC Grande, como nós costumamos dizer, foi o aniversário do curto-circuito e o Unas voltou para fazer o programa durante um mês e meio, acabou quase por ser 2 meses. E eu tive a oportunidade de fazer o programa com ele, que foi uma coisa que eu nunca me passaria pela cabeça. E as coisas que se fez, as coisas que se fizeram, o que aconteceu lá, as maluqueiras todas que nós tínhamos e feitas e em cima do joelho, e agora como está o curto-circuito, está uma coisa muito mais... Não é que seja mau, não é? Porque obviamente que os miúdos mais pequenos também têm direito a ver, mas antigamente o curto-circuito era uma coisa mais abrangente. Nós tínhamos ouvintes que nos ligavam que tinham 60 anos e tínhamos miúdos que nos ligavam de 14. Hoje em dia é uma coisa muito mais, tens muito mais miúdos a ver, e o programa está muito mais formatado, o cenário em si também não ajuda, que é uma coisa muito mais mainstream, digamos assim. E portanto acho que perdeu um bocadinho aquilo que as características que faziam daquilo um programa diferente e revolucionar na altura em que surgiu, não é? E como pessoa, o que é que te ajudou o curto-circuito? Como pessoa? Sim. O que é que me ajudou? Sim. Epá, ajudou-me. Que características é que desenvolveste com esse curto-circuito não tão formatado, mais livre, mais rebelde, sem rede? Epá, olha, aprendi para começar a controlar-me bastante, porque eu quando entrei ainda tinha um bocado aquela coisa. Ainda hoje em dia, mas já não tem, já é diferente por causa dos morangos e não sei o que, havia pessoal que ligava e falava disso, e eu refilava com o pessoal. Se eles refilavam comigo, eu refilava por cima. Isso acabou depois por ser um bocado a minha personagem daquele gajo, digamos, que não tem papas na língua, e portanto se tu me mandas àquela parte, eu mando 3 vezes àquela parte e à tua mãe também, pronto, percebes? Acabava por ser um bocadinho assim, e portanto acabou por ser um bocado a personagem, depois o pessoal acabou por perceber, mas pá, isso, e obviamente cresci muito, fiz lá grandes amigos, que ainda são meus amigos hoje em dia, como é mais que óbvio. Improvisar foi uma coisa que me ajudou imenso, percebes? Porque, como nós não tínhamos nada, e tínhamos que criar momentos de uma folha de papel, percebes? Isso ajudou-me imenso, e ajudou-me a crescer como profissional. Foi mais uma experiência que eu amealhei. Falaste aí na questão do Rui Unas no regresso dos 10 anos, em que ele esteve um mês no curto-circuito, e curiosamente o curto-circuito atingiu aí o seu pico de audiência, teve audiências fortíssimas ao longo desse desse mês. Que recordações e que experiências é que guardas desse tempo com o Ryunas? O Kuduro é extremamente famoso, a música que fizeste com o Ryunas. E porquê é que na altura o curto-circuito não percebeu, a produção do curto-circuito não percebeu que se calhar estava a ir num caminho errado, não apostando na rebeldia, apostando mais nessa formatação e noutro target que agora é muito mais novo do que é agora? Eu acho que isso não parte, repara, eu acho que isso não parte da produção do curto-circuito só, percebes? As coisas têm de mudar e obviamente que é assim, um programa que está há tanto tempo no ar tem de se remodelar, como é óbvio, não é? Portanto, o target se calhar não é o mesmo do que era há uns anos atrás. Portanto, isto faz parte da grelha de um canal e o canal também manda, como é óbvio, percebes? Portanto, não é só uma decisão da produção, uma decisão conjunta da produção e do canal também. Eu não digo que seja imposta, como é mais que óbvio, não é? Mas é uma coisa, mas é uma decisão que é tomada por, pá, às vezes ultrapassa a produção do curto-circuito, entendes? Obviamente que é assim. E depois também há uma coisa que é, isso também parte muito das pessoas que estão lá a fazer o programa, entendes? Tanto eu como o Rui e a Diana, nós estivemos lá os três só, durante quase um ano e meio. E só depois é que entrou a Carolina, percebes? E cria-se uma ligação totalmente diferente. Ou seja, nós éramos amigos e isso via-se, percebes? Quando as pessoas viam o programa e ligavam, percebiam perfeitamente que nós éramos amigos. E que estávamos à vontade para gozar uns com os outros e para nos chamarmos aquilo que nos apetecesse, que não havia problema nenhum. Portanto, essa ligação também é muito importante para quem está a ver. Ou seja, as coisas resultam de uma forma totalmente diferente. Hoje em dia, eu não digo que eles não sejam amigos, que até acredito que sejam, percebes, os três que estão lá agora. Mas as coisas são feitas de uma forma diferente, percebes? Não há aquela coisa de lá está, a minha personagem de querer mandar tudo para a frente e lá está aquilo que eu disse há bocado, o Rui aquele, com aquele humor negro, e a Diana que andava lá no meio, que era tipo que era quem pautava quando fazia programa connosco, quem pautava o caminho a seguir quando estávamos lá, não é? Portanto, acho que agora perdeu-se um bocado isso, mas é como te digo, não é... Às vezes acaba por não ser uma decisão consciente, quase, percebes? Acaba por acontecer. É uma das perguntas que também fica em relação ao curto-circuito, que é a seguinte: nós crescemos e tornámos mais adultos ou o programa perdeu essa característica de cativar... mais gente, de ser mais abrangente? Acho que isso também, não é? Acho que o facto de nós crescermos, a partir do momento em que nós crescemos e começamos a ter outros interesses e a querer ver outras coisas, quando temos um programa em que já não tem nada para nos oferecer, nós obviamente que partimos para outra, não é? E a oferta hoje em dia é tão grande que pá, uma pessoa liga ao computador e vai onde quer e vê o que quer e não se tem de preocupar em ligar a televisão, não é? Portanto, eu hoje em dia vejo muito pouca televisão, portanto, acho que há muita gente assim. Portanto, acho que a oferta, quando não satisfaz as pessoas, todas, é normal que acabe por se perder um bocado. E obviamente que aí depois também, quem está a fazer o programa tem de perceber para onde é que se tem de virar. Portanto, isto funciona com os targets, se é dos 15 aos 20, ou dos 14 aos 20, ou dos 12 aos 20, percebes? E portanto, tem de apontar para aí, portanto, todos os conteúdos vão ser direcionados para aí. Mas mesmo assim, lá, hoje em dia no curto-circuito, tu tens lá coisas, tu tens lá bandas, e tens lá entrevistas, e tens coisas interessantes, como é óbvio, como sempre tiveste. A questão que eu acho que é mais diferente é lá está, aquilo que eu estava a dizer, é mais nos apresentadores, é quem está a fazer o programa. Se tu tiveres uma atitude de um gajo rebelde, ou de um gajo que é parvo, ou de um gajo que só diz disparates, percebes? É totalmente diferente de teres uma atitude de um gajo que quer ser o apresentador, tipo, correto, e que está a fazer o programa, e que está a dizer, olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao curto-circuito, hoje vamos ter, pá, percebes? Isso é totalmente diferente, logo aí tu notas uma diferença no programa brutal. Tu tens um programa com... Pá, e não me estou a querer comparar, não, nem pouco mais ou menos, mas tu tens um programa com o Unas, tens um programa com o Alvin, tens um programa com o Nogueira, tens um programa comigo, tens um programa com o Diogo Beja, tens um programa com o Rui Pego, são coisas totalmente diferentes, percebes? Que funcionavam à sua maneira, percebes? Cada um tinha a sua personalidade e trazia isso para o programa. O Curto Circuito é conhecido por ser um programa de uma longevidade imensa, já vai, se não estou em erro, em 12 anos. 13 anos. Muita gente nunca questionou ou nunca questionava a questão do prazo de validade do curto-circuito. Do curto-circuito. O prazo de validade dos apresentadores era normal porque iam mudando. Tu que já lá estiveste e que agora estás a ver de fora, achas que o curto-circuito passou a ter um prazo de validade? Não sei, sabes que é assim, quando entrei, era aquela coisa de o curto-circuito vai acabar, o curto-circuito vai acabar, o curto-circuito vai acabar. Eu estive a ouvir isto durante um ano e tal, quando entrei no curto-circuito, e depois obviamente não foi isso. Porque é assim, o curto-circuito ainda tem um público, percebes? Aquilo ainda atinge muita gente. Portanto, eu acho que essa coisa da longevidade, de vez em quando vem à baila, obviamente que se questiona, mas não é uma coisa se calhar tão recorrente como era se calhar antes de nós entrarmos. Percebes que antes de nós entrarmos aquilo, era o João com, só com mulheres. Não é que seja uma coisa má. Reparem, não quero estar aqui a ferir suscetibilidades nem pouco mais ou menos. Não sou machista, não é isso. Mas é, como é que eu ia dizer? O João fazia um papel muito giro, que era o papel do rapaz que estava lá no meio, ele era o saco de pancada de tudo quanto era rapariga. Era da Solange, era da Rita Andrade, era da Joana Azevedo. Da Joana Azevedo, sim, também. Da Silvia Mendes. Da Silvia Mendes. Portanto, ele era o saco de pancada daquelas raparigas todas, percebes? E obviamente que tu vias o programa, ligavas e tinhas as raparigas todas e tinhas o João lá, que era tipo, pá, pronto, eu estou aqui, vamos lá ver o que é que... Tá, e obviamente que as miúdas às vezes não se prestam tanto àquilo que os rapazes prestam, percebes? Pá, obviamente se acontecesse, às vezes aconteceu no programa, eu apeteceu-me despir porque houve uma coisa qualquer, percebes? Eu tiro a t-shirt e começamos a fazer uma palhaçada, porque naquela altura faria sentido, percebes? Isto pode parecer ridículo estar a dizer agora aqui assim, mas naquela altura podia fazer sentido. Com as raparigas, era muito giro que isso acontecesse. Sim, isso via audiência. Sim, exatamente, mas isso não acontecia tantas vezes, percebes? Portanto, não havia tanto aquela coisa dos companheiros, do palhaço rico e do palhaço pobre, digamos assim, como era com a altura do Unas e do Alvin. E, portanto, era só o João com uma data de miúdas a apresentar o programa. Portanto, nessa altura havia um bocado essa coisa de este não será o rumo a seguir. Portanto, quando eu entrei, fui mais um, depois fizeram logo um casting para rapazes, foi quando entrou o Pego, e ficámos três rapazes e, na altura, três raparigas, depois foram saindo progressivamente a Solange, a Joana Dias, e depois acabou por eventualmente sair a Joana Azevedo, pouco tempo antes de entrar a Diana, e ficámos mais rapazes do que raparigas. Tá, eu não sei se isso influenciou ou não, percebes? Mas é diferente. Pá, e depois há estudos, e há estudos de mercado, e há aquelas coisas que papéis nos apresentam e dizem não, isto resulta é assim, nós dizemos que sim, e não percebemos nada que nos estão a mostrar, mas dizemos sempre que sim, portanto... Falaste de uma questão interessante, na questão do saudosismo. Porque é muito interessante constatar isto. Quando tu entraste, e isso é verdade, quando falou-se muito que o curto-circuito já não é o que era, uhum. E que os outros é que eram bons. Sim. Agora, com a entrada, por exemplo, do João Paulo Rodrigues, da Maria Botelho Muniz e da Carolina Torres, já são vocês que eram bons. Sim, não, mas e é eles assim, que são maus. Mas que vício é este? Que ciclo vicioso é este no curto-circuito? Porquê é que temos sempre saudades do passado? Não faço a menor ideia, até porque isso aconteceu. Eu mal entrei. E lembro-me que os primeiros tempos foi assim um bocado complicado, porque eu não fazia a menor ideia do que é que estava a fazer. Ainda bem que tinha lá o João, que me ajudou imenso, e também o pessoal da produção. Mas eu lembro-me perfeitamente do Pedro Paiva virar-se para mim e dizer-me assim: opa, tu não te preocupes, porque é assim, agora as pessoas dizem que não gostam de ti, não sei o quê, depois vão começar a gostar, e quando fores embora vão dizer: ah, quando o Diogo estava cá é que era bom. E eu disse: ah, é, ele, sim, isso é um fenómeno, e ele próprio disse: isto é um fenómeno que eu não sei explicar, mas é verdade, e tem sido sempre assim, percebes? Epá, não sei, não te sei explicar, ou é porque realmente foram pessoas muito marcantes. Epá, e se formos a ver, tu vais a ver as pessoas que apresentaram o curto-circuito e realmente foram muito marcantes. Epá, o Unas, o Alvinho, o Nogueira, o Diogo Beja, o Pedro Ribeiro, percebes? São tudo pessoas que hoje em dia têm uma personalidade fortíssima e muito vincada no que é o mercado do entretenimento em Portugal, percebes? Portanto, obviamente que é normal que essas pessoas que continuam a trabalhar e continuam a fazer coisas boas, as pessoas veem-nas a fazer, tipo, a última a sair, ou Unas no Vale Tudo, ou seja o que for, e depois pensa, pá, isto era bom, era quando eles estavam no curto-circuito. Eu percebo. Mas também não sei explicar que fenómeno é esse de entram outros e quando os outros saem, dizem, não, os outros é que eram bons. Pá, não sei. Voltarias a apresentar o curto-circuito? Eu voltei, entretanto, fui lá fazer um programa. Sim, sim. O Rui também. Se voltaria... A full-time? Não, não. Não, sabes que acho que lá está, aquilo vive de ciclos, e acho que o meu ciclo foi bom e correu melhor do que eu poderia estar à espera, mas neste momento não. E acho que o problema maior é, para além de eu já não me identificar tanto com o programa como ele está hoje em dia, pá, ia-me ser extremamente complicado ir fazer o programa e sem ter lá o Rui e a Diana, percebes? Porque nós ficámos realmente muito, muito unidos e ficámos muito, muito, muito amigos. E dependíamos muito uns dos outros e apoiávamos muito uns nos outros. E eu ir para fazer o programa sem eles era muito complicado. Aliás, na altura em que nós estávamos para sair, nós não soubemos quase todos ao mesmo tempo. Mas como não foi, tipo, no mesmo dia, a saber quem é que... Pá, tava, eu acho que fui dos últimos a saber que ia-me embora. Eu ainda não sabia, pá, assim, eu não vou ficar cá. O mesmo dia que é para ficar, eu não consigo ficar cá sem vocês os dois. A fazer o programa. Isto pode parecer um bocado estúpido, mas acaba por ser verdade. Eu também já tinha noção que o meu ciclo tinha acabado. Pá, ia-me ser muito complicado fazer o programa sem eles os dois, percebes? E ter de estar a ensinar as pessoas que vêm novas é uma chatice, pá. Ou eu passei por dois castings. Falaste aí na questão do Rui e da Diana. É habitual ver fotos vossas juntos e também nos Globos de Ouro. Isso também aconteceu na festa dos, que festa. Dos Globos. Estavas com uma cara muito interessante. Sim, uma festa incrível. Uma festa incrível. Como é que é possível criar essa amizade num meio como o meio da comunicação que por vezes tende a ser tão competitivo? Não sei. Sabes que é engraçado porque connosco resultou logo muito bem e é interessante ver que tanto o Rui como a Diana vieram de um casting e eu não. Sim. Eu fui contratado diretamente para entrar no curto-circuito. Mas a partir do momento em que eles entraram e começaram a fazer o programa, a nossa relação foi se desenvolvendo e foi uma coisa natural, percebes? Não foi nada forçado, não foi aquela coisa de pronto, vamos combinar um jantar e vamos... Não foi, foi-se desenvolvendo, percebes? Boleias para ali, boleias para acolá, até que houve um jantar de produção, ou depois houve um jantar, eu fiz anos, ou alguém fez anos e fomos jantar. Pá, e a partir daí as coisas foram se desenvolvendo. Pá, e hoje em dia somos muito amigos, nós falamos quase todos os dias, ou seja por telefone, ou pelo Facebook, ou seja por onde for. Portanto, somos mesmo muito, muito, muito amigos uns dos outros. Mas não sei dizer, pá, são coisas que acontecem. Às vezes não, como estava a dizer, é muito competitivo realmente. Sim. Mas ali nós não estávamos a competir com ninguém, percebes? Tipo, eu sou uma pessoa totalmente diferente daquilo que o Rui é, entendes? E obviamente que não temos nada a ver com o que a Diana é. Se formos a falar de trabalho... objetivamente, tipo, nós não estamos apontados para a mesma coisa, entendes? Tipo, obviamente que a Diana é totalmente diferente, porque a Diana é mulher, não é? Portanto, é diferente aí. Mas no que toca, por exemplo, a apresentar um programa, qualquer coisa assim, a personalidade televisiva, digamos assim, do Rui e a minha, complementam-se, sim, podem-se complementar, mas não têm nada a ver uma com a outra, percebes? O target do Rui é diferente do meu target. Quer dizer, às vezes nós conseguimos nos infiltrar, digamos assim, no target uns dos outros, mas é totalmente diferente. Pá, o Rui é uma pessoa extremamente inteligente que sabe falar tudo e mais alguma coisa. Eu também, modéstia à parte, mas também me considero uma pessoa que sabe falar de tudo e mais alguma coisa, mas tenho outros interesses que me tornam uma pessoa totalmente diferente do Rui, percebes? E o Rui era aquela pessoa mais recatada, que conseguia dar a volta, exatamente, lançava aquelas bombas, mas com a maior calma do mundo. E eu era o oposto, eu era o que lançava as bombas, mas lançava as bombas, lançava-me a mim, lançava quem estivesse ao meu lado. Portanto, Não havia essa competição porque não temos nada a ver um com o outro nesse aspecto. E se um dia te levassem a escrever um livro sobre a experiência no curto-circuito, que memórias é que não poderias deixar de escrever? É, pode ser lá, vou levar tanta coisa. Porque eu tive 3 anos, eu fiz... É quase um recorde. Não sei dizer. Mas eu tive lá 3 anos, eu fiz 3 anos de programa e fiz 4 anos de festivais. Porque eu, quando entrei na altura dos festivais. Foi fazer o Sudoeste. Sim, fui fazer o Sudoeste. Ou o Superbook. Não, fiz o Sudoeste. Fiz o Alive, fiz o Sudoeste. Sim. Pá, portanto, eu fiz 4 anos de festivais e 3 de programa. Pá, aconteceu tanta coisa. Pá, há tanta coisa boa que aconteceu que eu sinceramente nem saberia por onde começar. Pá, momentos no estúdio, com o Rui, com a Diana, com o Unas, pá, com o próprio João, pá, de festivais. Festivais era uma loucura, pessoal que te despia em frente à câmara para dizer adeus à mãe. Isto, como é tudo em direto, não há filtros, não há rede, não há nada, portanto tu tens de safar, não é? Pá, havia tanta coisa, há tanta coisa que eu não te sei dizer. Pá, este episódio foi um rapaz no Sudoeste que se despiu. Por dizer olá à mãe. Não, ele não? Chegou... Não, eu começo a falar com ele e ele estava com o ar mais sóbrio do mundo, apesar de estar com uma cerveja gigante na mão, mas estava com o ar muito sóbrio. E ele a falar corretamente e... Pá, perfeito. E de repente eu faço-lhe uma pergunta qualquer, já não sei o que é que foi, e ele diz, olha, esperem um segundo, e começa-se a despir, e tira a camisola, porque realmente era de noite, mas estava calor, ele começa a tirar a camisola, não sei o quê, tira as calças, pá, tira as boxes e fica todo nu. Pá, e eu com o microfone na mão, olhar para aquilo, eu disse, sim senhor, muito bem, então agora está aqui este, tanto nudismo aqui no Sudoeste, não sei... Pá, e ele na maior disse, pá, quer dizer olá à minha mãe. E eu disse, a tua mãe vai adorar ver-te nessa figura. Ele disse assim, ela já sabe que eu gosto de andar no Will. Pronto, ok, muito bem, então vamos aqui em frente, depois ainda me agarra e dá-me um abraço. E eu, pá, portanto, isso foi uma das coisas de milhares delas que aconteceram em 3 anos, não é? Chamado mente YouTube. Pois, sim, sim. Falando noutra questão da tua vida, ou noutro percurso da tua vida, tu começas a ser conhecido através dos Morangos com Açúcar, que também eram considerados uma escola. Uhum. neste caso de atores. Concordas com isso? Foi a Academia de, concordo, de Atores? Sim, concordo. Foi a verdadeira escola, apesar das críticas que teve até ao seu fim. Concordo. Sabes que é assim, os morangos sempre foi uma coisa que se prestava a críticas porque era malta jovem, era malta que nunca tinha trabalhado ou nada ou em lado nenhum, e de repente chega ali e é um sucesso ridículo, como aconteceu na altura em que foi a segunda série, quando eu entrei, quando entrou uma data de gente, a Cláudia Vieira, a Rita Pereira, essa malta toda. Portanto, eu percebo que houvesse pessoas que criticassem, mas um facto engraçado, a segunda série está a repetir agora no Panda Bigs. E eu tive montes de gente, que me mandou para o Twitter, para o Facebook, a dizer, pá, estou a ver os morangos da segunda série no Panda Bigs, pá, isto é que era bom, isto era tão fixe, que fiz estar a ver outra vez. Pá, é malta da nossa idade, percebes? Portanto, mais uma vez, o saudosismo. Sim. Mas realmente eu percebo e consigo perceber que aquela altura foi uma altura diferente, percebes? Os morangos tiveram um sucesso ridículo na altura porque não havia nada para os jovens, percebes? Foi uma resposta à New Wave. Foi, claro que sim, obviamente. Nós não tínhamos nada cá em Portugal que fosse desse género. Nós tivemos algumas séries para jovens, como foi o caso dos Riscos e esse tipo de coisas, mas uma aposta tão grande em Malta Nova nunca tinha sido, até porque se tu fores a ver a diferença de pessoas da primeira série dos Morangos para a segunda, tu na primeira série tinhas um núcleo duro de atores mais jovens que era relativamente reduzido, que eram para aí 10 ou uma coisa assim, e depois tinhas atores mais conceituados, mais velhos, que eram um número maior. E na segunda série foi o oposto, tinhas mais malta nova, portanto nós éramos tipo 20 e tal, percebes? Éramos uma data deles, em contraste com os atores mais experientes, digamos assim. Portanto, obviamente que a partir do momento em que entramos, em que não sabemos bem o que é que estamos a fazer, vamos aprendendo e vamos nos formando. Pá, e os Morangos foram uma escola, independentemente daquilo que possam dizer, os Morangos foram uma escola brutal. Pá, e assim, aquilo não, na altura não havia melhor do que aquilo. Pá, nós trabalhávamos de segunda a sábado, das 8 às 8 da manhã, percebes? Eu levantava-me todos os dias às 6 da manhã para ir gravar. Pá, e depois gravávamos o dia inteiro. E acabámos de gravar às 8. E depois chegava a casa, tipo, como tínhamos transporte, parei aqui, 9:30. Depois ainda queria ir estar com os meus amigos. Ia estar com os meus amigos, jantava e ia ter com os meus amigos. Ficava um bocado, deitava-me tipo à 1 da manhã. Depois dava-me a levantar no dia seguinte às 6. Pá, e foi assim durante 2 anos. Mas não fui só eu, foi toda a gente, percebes? Porque o gozo era tão grande em ir trabalhar, e as coisas corriam tão bem, e aprendíamos tantas coisas que... Há pouco falaste nas amizades com a Diana e com o Rui. Era fácil fazer amizades no platô dos Morangos com Açúcar? Era, nos Morangos éramos um grupo muito unido. Era uma coisa, éramos mesmo muito unidos. Nós íamos juntos para todo lado, íamos sair à noite todos juntos, íamos jantar, éramos um grupo mesmo muito unido. E assim, hoje, e o facto engraçado é assim, eu posso não estar com malta dos Morangos há muito tempo, mas quando os vejo é como se fosse, como se tivesse ido ontem, percebes? Não sentes aquele espaço no tempo que passou, que já passaram quase 8 anos, para aí, pois 7, uma coisa assim. Não sentes isso, percebes? Eu posso não ver ou a Cláudia durante uma data de tempo, mas se encontro, é como se tivesse ido ontem, percebes? E falamos como falávamos na altura. E é assim com uma data de gente. Na altura, obviamente, que era diferente, porque estávamos todos juntos, estávamos todos os dias juntos. Portanto, aquilo acaba por ser o nosso secundário, digamos assim, porque íamos todos os dias para a escola gravar e estávamos todos os dias juntos. Por isso é que tanta gente começou a namorar ali dentro. Estávamos todos juntos tanto tempo que aquilo tinha que dar alguma coisa. É normal. Meteu uma data de putos durante anos num estúdio fechados, é normal que aquilo dê alguma coisa. Mas obviamente que claro, que tivemos grandes amizades, mas depois cada um seguiu o seu caminho, também é diferente, percebes? Os percursos são diferentes. Mas é como eu te digo, se nos encontrarmos é como se tivesse sido ontem. Falamos na questão do curto-circuito, do saudosismo, e com os Morangos com Açúcar acontecia exatamente a mesma coisa. De ano para ano, as críticas eram... eram piores e depois a última série então era alvo de críticas a torto e a direito. Por exemplo, falava-se que aquilo não eram atores, mas sim modelos saídos das agências e que não percebiam nada daquilo. Epá, chegou ao cúmulo que chegou. Porque esse fenómeno também dos morangos com açúcar degradou-se mesmo. Ou lá está novamente a tal questão portuguesa de que o que está atrás é muito melhor do que vem à frente. Não, eu acho que no caso dos morangos é diferente. Até porque é assim, o risco era totalmente diferente na altura em que eu entrei, porque os morangos tinham tido relativo sucesso, percebes? Era uma coisa que tinha tido algum sucesso, mas não tinha sido um boom gigantesco, como acabou por acontecer na segunda série, percebes? Ou seja, as pessoas na altura, quando eu entrei, não queriam entrar para os morangos com açúcar para ser conhecidos. Percebes? Ou não queriam entrar para os morangos com açúcar, ponto. Não era uma coisa que passasse pela cabeça de quase ninguém. Portanto, para nós que queríamos fazer daquilo vida, foi uma oportunidade excelente. A partir do momento em que aquilo começa a ter um sucesso tão grande e começa a chegar a tanta gente, eu acho que acabou por acontecer aquela coisa de eu quero entrar para os morangos, eu quero fazer os morangos, eu quero ser... Há pessoas que entraram com todo o mérito e que entraram porque queriam fazer carreira de ator ou de atrizes, como há muitos exemplos. Mas se calhar há outros que entraram que não era isso que queriam, percebes? Queriam era ser conhecidos e queriam apanhar um bocado da fama que os morangos tinham. Portanto, e obviamente, quando isso começa a acontecer e quando os morangos começam a tornar uma coisa tão estabelecida em que já não te tens de preocupar tanto, claro que é como eu te digo, na segunda série ainda era um risco, eles não sabiam como é que ia correr. E, portanto, quando a segunda série acaba e a segunda série de verão acaba, aquilo já está, os morangos já são uma marca, coisa que não eram na primeira. Portanto, a partir daí, aquilo já está tão estabelecido, as audiências já são tão boas, já há uma resposta tão boa do público em que as pessoas, se calhar, deixam-se de preocupar tanto, e os textos começam a ser piores, e os cenários começam a ser piores, e começam-se a repetir textos de cenas, como aconteceu. Eu lembro-me de estar em casa e estar a dar uma cena minha que eu tinha feito há 6 anos atrás, e de repente começa a dizer o texto. As pessoas não notam isso, como é mais que óbvio, não é porque não estiveram lá dentro, nós acabamos por notar. Mas os morangos era uma coisa que tinha que... Ou das duas uma, ou tinha de repente havia uma volta gigante e aquilo começava a funcionar outra vez. Ou então tinha mesmo os dias contados, como acabou de acontecer. Falamos da questão do prazo de validade no curto-circuito, e os morangos com açúcar tiveram o seu fim. Achas que essa procura de algumas pessoas da fama pela fama ditou o prazo de validade dos morangos com açúcar? Também, claro, também é capaz de ter ajudado. Mas já não havia espaço para mais? Para crescer mais e para continuar mais? Eu acho que também já não havia espaço para mais, percebes? Eu acho que o que faria sentido era deitar abaixo e começar outra coisa nova, percebes? Começar outra série. Porque faz sentido ter séries para a malta mais nova. Eu não digo que sejam os morangos com açúcar só, pode haver outras coisas, percebes? Portanto, se chega uma altura em que os morangos já não estão a dar como davam antigamente, mais vale, acabamos e vamos começar outra coisa com outro nome que até pode ser parecida, percebes? Mas como já tem outro nome, já é outra coisa, as pessoas vão ver e vão espreitar. Portanto, os morangos, claro que as pessoas que entraram, e os modelos e os supostos galãs e as miúdas giras, claro que se não tinham tanto talento, as pessoas também não são parvas e notam, não é? Portanto, isso depois acaba por chegar a uma altura em que já é, tu estás a ver aquilo e já pensas, pá, isto só estou a ver aqui, passa a expressão, gajas boas e gajos todos encorpados, e não há mais nada. E não vejo inteligência. Sim, não vejo mais nada, percebes? Então, a partir do momento em que isso acontece, as pessoas cansam-se. Calhar ajudou a acabar com os morangos. Uma curiosidade que eu tenho, e se quiseres responder, estás à vontade, é como é que se reage num grupo tão unido e numa equipa tão unida à morte de um colega? Epá, não sei. Como é que se reage? Não, não... Foram dias duros. Foram dias extremamente, extremamente complicados. Foram dias muito difíceis para toda a gente, para mim também, obviamente. Eu era muito amigo do Francisco. Vocês faziam até um triplete engraçado, o Crómio e o Adam. Obviamente foi muito complicado. E foi muito complicado porque, pá, o Adam era um amigo da casa, e ele ia à minha casa e conhecia os meus pais e dormiu lá 30 mil vezes, já conhecia os meus amigos todos, íamos ir à noite juntos, e eu dormi em casa dele, eu ajudei com as namoradas que ele arranjava, ele ajudava-me com a minha namorada. Tá, era uma relação muito, muito fixe. Portanto, quando eu soube da morte dele, pá, foi um choque, foi uma coisa que eu nunca... que eu nunca tinha sentido e que não sei explicar, até porque eu nunca tinha, na altura, eu nunca tinha perdido ninguém que me era próximo. Percebes? Eu nunca tinha perdido uma avó, nem um avô, nunca me tinha acontecido assim nada desse género. Portanto, o baque de quando me ligam e dizem aconteceu isto, pá, é horrível. É horrível. Vocês aí tiveram a noção do fenómeno que a novela era, porque o funeral foi uma coisa enormíssima com bastante gente, foi notícia de abertura na televisão, a produtora da Média Capital foi falar à TV sobre o caso. Vocês aí tiveram a percepção de que eram o tal fenómeno que falaste, ou não, nem sequer dava para entender isso? Não, eu acho que nós já tínhamos um bocado a noção. Sim. Percebes? Mas na altura do funeral não era isso que nos passava pela cabeça, percebes? Nós não queríamos... Eu, para ser sincero, estava-me a passar com alguma das coisas que estavam a acontecer lá, como é mais que óbvio, percebes? Eu tinha acabado de perder um amigo e que lhe estava uma rebaldaria, uma confusão. E eu entendo as pessoas, porque obviamente tu, quando estás a fazer uma personagem que é tão querida como era o caso da personagem do Adam para as pessoas que estão em casa a ver, as pessoas sentem que é um amigo, percebes? Portanto, eles também perderam um amigo e eu percebo isso perfeitamente. Só que depois também há coisas que se perdem um bocado a noção, entendes? De querer entrar lá para dentro, para querer entrar dentro do cemitério e de querer entrar dentro da igreja. Opá, do público em si, não houve esse problema connosco, porque eles percebiam, obviamente, que também estavam tristes e queriam-nos era dar um abraço, ou queriam era ou dar um beijinho, ou qualquer coisa que fosse desse género. Com os jornalistas foi pior, porque deviam-nos fazer perguntas e nós, pá, sai, mas é da frente, ligaram-nos durante meses para os telefones e incomodaram-nos para quererem fazer perguntas. Mas foi muito estranho e foi muito complicado, porque aquilo foi uma coisa... Pá, nós estávamos todos muito dormentes, percebes? Acabou por ser um bocado isso, nós estávamos todos muito dormentes e obviamente que no meio daquela confusão toda vimos, pá, eu chegou ao ponto, isto é ridículo, mas chegou ao ponto de nós termos de ter fechar as portas do cemitério, centenas de pessoas lá fora, eu de subir o muro do cemitério e ter de começar a escolher as pessoas que podiam entrar, porque eram pessoas que faziam parte da família do Adam, ou que eram amigos, ou a própria mãe que estava lá no meio, uma confusão desgraçada, percebes? Eu ter de estar a escolher a dedo com os seguranças à porta do cemitério, não, aquele entra, não é aquele, é aquele ali, aquele entra, pá. É uma coisa muito, muito, pá, estranha, não é? Nem há palavras para descrever. Portanto, nós nem pensámos na cena do hype que aquilo tinha ou não, nós queríamos era... acabar com aquilo e enterrar o nosso amigo, e, digamos assim. Vocês tiveram depois de regravar algumas cenas. Uhum. Nesse momento pensaram em atirar a toalha ao chão e desistir da série, ou quiseram seguir em frente e continuar e não, é assim, ir à luta? Eu vou-te ser muito sincero, é assim, eu já tinha a perfeita noção de que quando acabasse aquela série que eu me iria embora. Fazia sentido também, 2 anos lá, não faria sentido continuar muito mais tempo. Mas a partir do momento em que aconteceu aquilo que aconteceu, pá, foi muito complicado e obviamente que ninguém tinha vontade de fazer nada. E depois, ainda por cima, na altura, nós íamos começar a ensaiar um espetáculo do Coliseu. Sim. para gravarmos isso, e eu fiquei com praticamente todas as cenas do Adam que se passavam dentro do bar, lá na altura do bar do Fred. E então o que aconteceu foram meses, vai, 2-3 meses, em que era eu e a Diana Chaves dentro do estúdio, o pessoal a ensaiar noutro estúdio ao lado, e era eu e ela em que entrávamos em todas as cenas, e o pessoal ia lá, fazia 1-2 cenas e ia embora, e entravam outros. Assim, e eu e ela ficávamos lá o dia todo. Portanto, ficámos, tipo, durante 2-3 meses assim. Chegou um ponto em que aquilo já não era sustentável, já não... Não é que não me apetecesse, porque, obviamente, se sou profissional, estou a fazer aquilo, e claro que vou levar a série até ao fim. Mas gostou muito, sim, gostou muito. Mas nunca se pensou por parte da produção e quem fazia a série em terminar depois deste choque tão grande? O quê? Os Morangos? Os Morangos, sim. Pá, isso não te sei responder. Não nunca tiveram essa noção de que talvez com este impacto tão, tão grande que as coisas poderiam terminar? Não, nós não tivemos... Que a memória do Adam ficasse para sempre nas pessoas e que interferisse com a visualização da série. Não, mas olha que eu acho que o Adam, a memória do Adam acabou de ficar muito presente em toda a gente daquela altura, que via os Morangos naquela altura, daquela geração, e ainda hoje em dia mandam mensagens por causa do Francisco e de uma rua lá em Runa e não sei o quê. Portanto, eu acho que ficou muito presente. Portanto, eu não sei responder se passou pela cabeça ou não de quem manda acabar com os Morangos na altura. Mas acho que não. E assim, nem, e para te ser sincero, eu acho que nem faria muito sentido acabar, percebes? Não faria muito sentido, até porque havia uma continuidade que tinha que ser... Que tinha que acontecer, não é? Que tinham que acabar com aquela série, pelo menos até ao verão, percebes? E depois, obviamente, que as coisas continuam a correr bem. A morte do Adam, claro que foi uma coisa muito má, mas isso depois não se reflete, se eu preciso, nas audiências, percebes? Eu não estou a dizer isto, mas não me lembro. Mas acredito que não tenha acontecido, não se tenha refletido dessa forma, porque, obviamente, aconteceu aquilo tudo, mas depois as pessoas continuaram a ver, porque ele ainda tinha cenas, não é? Houve algumas cenas dele que ainda deram, e depois cena do balão? Sim, isso depois foi a final, e depois decidiram cortar as cenas dele, os restantes, e fizeram esta cena do balão, que acabou por ser um bocado a despedida, não é? Sim. Porque era impossível esconder, toda a gente sabia o que é que tinha acontecido, percebes? Portanto, nós não íamos... Eu acho que a decisão até acabou por ser muito inteligente da forma de despedirmos da personagem dele, percebes? Que era uma coisa que era impossível de esconder, portanto... Não dava. Foste ator, depois estiveste no curto-circuito como apresentador, e fomos ir dos Morangos como uma escola de atores. Porquê que não seguiste a partir de uma carreira sólida e coesa no mundo da representação e fizeste esse desvio para a apresentação? Não, sabes que isso não depende só de nós. É assim, eu acabei os Morangos e tive para aqui durante 2 meses, 3, parado, e depois, entretanto, começámos a fazer uma peça também dos Morangos, estivemos a fazer turnê durante, sei lá, um ano e tal. Tivemos no Tivoli durante 3 meses e depois fomos fazer de turnê pelo país fora. E depois, mal acabei essa peça, fiz outra novela na TV, que era A Ilha dos Amores. E depois, entretanto, tive um... Nos Açores. Nos Açores, exatamente. E depois, entretanto, tive um bocado, um tempo um bocado parado, e surgiu esta oportunidade do curto-circuito, e eu decidi arriscar. E mais uma vez, era um programa que eu via desde que era miúdo. Sim. Percebes? Era uma coisa com a qual eu me identificava. E decidi arriscar e seguir este passo. E digo-te uma coisa, eu não estou arrependido, porque foi mais... Deu-me mais... Tornou-me mais abrangente como profissional, percebes? Mas se hoje tivesses, tu e o vosso, se tivesses fazer uma opção, ou segues a representação, ou segues a parte da apresentação, qual era a coisa que tu dirias logo sim, pelo gozo que te dá? Pela... Sim, a pergunta me faz mais vezes. É. Não, mas não tem mal. Não estás de boa. Não, é representação sempre, obviamente. Tu quando és apresentador também és um bocadinho ator, certo? Sim. Sim, lá. Falavas ainda personagem do curto-circuito. Sim, no curto-circuito sim, mas o curto-circuito é um programa que não tem nada a ver com o resto dos programas que tu tens em Portugal, percebes? Porque assim, tu, se tu vais apresentar o Vale Tudo, obviamente podes brincar, mas não és tu que interessas. O que interessa são as pessoas que estão ao lado, percebes? São os participantes do programa. Entendes? Portanto, tu podes ser uma personagem, claro que sim, mas não é uma coisa como era no curto-circuito. Portanto, eu digo, eu a experiência que tenho de apresentação de programas, entretanto apresentei outras coisas, mas de programas, a do curto-circuito foi ótima. Eu não sei se me vejo a apresentar um programa tipo mais mainstream, digamos assim, ou de tarde num canal principal em Portugal. Não sei, porque eu nunca fiz, percebes? Se calhar até posso gostar, até posso ser muito bom. Mas prefiro ser a representação, sem dúvida. Que projeto é este novo no Facebook e também no YouTube que te envolve a ti e ao teu cão? Portanto, é um projeto que se chama Eu Tenho um Cão de Estimação. Não podia ser mais fácil. Sim. Eu Tenho um Cão de Estimação. É assim, eu sou eu adoro o meu cão. Não sei se já percebeu, não é? Sim, através das redes sociais é assim. Eu adoro o meu cão. E o meu cão é uma personagem. E eu um dia cheguei do curso que estou a fazer a casa... Estava sozinho e estava a falar com o cão, como faço, e milhares de vezes, e pessoas que têm cães provavelmente identificam-se comigo, que falam com os animais como se fossem pessoas, e olhei, estava a falar com ele, decidi, me agarrei no computador e comecei a escrever uns textos, como se ele me respondesse. E o cão é uma personagem tão grande, porque ele faz tantas coisas, como se fosse uma pessoa, porque ele acha que é realmente pessoa, que eu decidi escrever umas coisas, escrevi uns quantos textos, entretanto falei com um amigo meu que é realizador, mandei-lhe os textos, perguntei-lhe o que é que ele achava disto. Ele disse, pá, isso é muito giro, acho isso muito giro, vamos para a frente e vamos fazer. E começámos a fazer. E fizemos 12 episódios que já estão todos gravados. E pronto, eu decidi pô-lo no meu Facebook. Eu obviamente criei um canal no YouTube. Sim. E começar a partilhar com o pessoal. E até agora eu só pus dois e tenho corrido muito melhor do que uma vez estaria à espera. O primeiro vídeo... Os web shows e YouTube são... uma nova ferramenta de fazer entretenimento. Face à televisão que já está, como tu disseste, vês pouca televisão que já está a ficar muito, muito gasta. Eu acho que sim. Como eu te digo, eu nunca tinha experimentado nada deste género, percebes? E eu, quando criei isto, não estava à espera que tivesse os 7 mil e tal views que tem o vídeo que eu pus na quinta-feira, percebes? Não estava mesmo à espera, perdão, disso. Portanto, apercebo-me sim que realmente é uma boa alternativa. Isso aí é uma coisa que funciona bem. E depois fui investigar e estive a ver outro tipo de programas na net. Pai, realmente são uma alternativa excelente a quem tem internet e quem pode usar, não é? Sim. Acho que são uma alternativa excelente porque, se formos a ver a programação da televisão em Portugal, falando dos quatro canais, às vezes há muita coisa que está a dar que não interessa a nós. Não estou a dizer que não interessa a toda a gente, percebes? Não interessa a nós, ou mais jovens, ou outro tipo de pessoas. Portanto, a internet é uma alternativa mais que válida para se ver o que se quer. Tens já 12 episódios gravados, é certo? Sim. Vão ser colocados todas as quintas-feiras? Não, quartas e domingos. Quartas e domingos. O primeiro foi uma exceção. 6 semanas. Sim, aquele primeiro foi uma exceção porque jogava o Benfica na quarta-feira. Eu não ia pôr o programa no dia do Benfica. Ah, pois tu tinha esquecido que o Benfica jogava. Exatamente, portanto decidi pôr no dia seguinte. E é algo para ter uma segunda série? Ou é algo para ter não, continuação? Claro que sim. Não, porque agora, como eu te digo, isto é uma coisa que eu experimentei. E mesmo que se não corresse tão bem como está a correr, provavelmente nós iríamos fazer uma segunda série, digamos. Mas a resposta tem sido tão boa. O que mais se queixam, que eu acho graça, nem foi uma coisa que me passou pela cabeça, era que queriam que fosse mais longo, porque nós temos dois tipos de episódios. Temos uns episódios que têm, mas têm todos à volta disto, o máximo é para aí 2 minutos e meio, 3. Portanto, os episódios são pequeninos, são coisas pequenas, é uma cena só. E depois temos outros que são assim mais de circunstâncias, são mais virais, digamos assim, como foi o caso este dos Globos de Ouro, que é só o Bart a dizer que tem de ir para a festa e eu pedir um autógrafo para a Bárbara e pronto. É uma coisa pequenina, é um apontamento, e nós temos alguns episódios assim. Provavelmente o que vai acontecer é há um episódio que é uma cena, portanto imagina que vai ser à quarta-feira, e depois há outro que é um viral, digamos assim. Portanto, se alguém que me tiver a ouvir que me pôs o comentário de que queria que fossem mais longos, eu neste momento não posso fazer nada porque já estão todos feitos. Mas para nem a próxima... podes ir de skate. Diz? Nem podes ir de skate. Nem posso ir de skate. Portanto, para a próxima série, nós prometemos que vamos fazer coisas mais longas, se o Bart deixar, obviamente. Faltam 10 minutinhos para terminar a entrevista de hoje das Conversas de Esquina. Porquê que nós, jovens, teimamos todos em ser diferentes? Ah, não sei. Eu nunca pensei em ser. Eu vou ser diferente porque me apetece. Percebes? Principalmente quando era mais novo. Mas não há essa procura agora na sociedade de sermos todos diferentes, mas por acaso acabamos, como na música, acabamos por ser todos iguais. Sim, sim, sim. Eu acho que antigamente era muito mais vincada a diferença. Sim. Quando eu tinha 16 anos, havia mesmo aquela coisa dos bets e dos dreads, digamos assim. E a tua segunda série também se versou um bocadinho sobre isso. Dos bets e dos dreads, exatamente. Eu acho que há uma coisa que influencia muito, e hoje em dia cada vez mais, e que na minha altura influenciava muito a minha forma de estar, a minha forma de me vestir, a minha forma de ser, que era a música. Eu, se ouvia punk, eu ia me vestir como um punk. Eu, se ouvia metal, eu ia me vestir como um gajo que ouve metal, ou vestia-me de preto, ou fosse como fosse, percebes? E acabava por ser assim com uma data de pessoas. E os outros vestiam mais aquilo que estava na moda, e nós éramos o oposto da moda. Hoje em dia também acaba por ser um bocado assim, os hipsters, as miúdas com os óculos grandes, os sapatos não sei do quê, são os casacos não sei demais. Isto é tudo, eu acho que acaba tudo por ser cíclico. Só que hoje em dia, como a oferta e como... É muito maior e é tudo muito mais rápido, percebes? As pessoas conseguem ver o que querem, quando querem. Acho que acaba por se tornar um bocado mais normal tu veres miúdos todos vestidos da mesma maneira, acharem que são diferentes, mas no fundo são iguais aos Tokyo Hotel, percebes? Onde é que eles andam? Exatamente. Também foi uma moda, percebes? As miúdas vestirem-se como os miúdos do Tokyo Hotel. Portanto, eu acho que isso acaba tudo por ser cíclico. À medida que as pessoas vão crescendo, eu já não me visto como vestia na altura. Eu tinha um piercing no lábio, eu andava com lentes brancas nos olhos, eu vestia-me todo preto. Andava com calças rotas. Não é que não ando hoje em dia, mas se calhar já não tenho tanta vontade, porque já passou aquela fase. Continuo a ouvir metal, continuo a abanar a cabeça e continuo a tocar guitarra e continuo a parecer um maluquinho em casa quando estou a ouvir música. Mas Eu acho que são fases. Essa coisa do quer ser diferente, acho que é uma fase para a qual nós todos passamos. Tu falaste na questão da música. Porquê é que a música leva a ter discussões tão agitadas como se estivéssemos a falar de futebol? Dizem que gostos não se discutem, mas parece que na música essa barreira é abolida. Depende. Eu acho que depende muito dos tipos de música. É assim, não, eu acho que não há fãs mais acérrimos do que os fãs de metal, digamos assim, percebes? Porque os fãs de metal, quando gostam, gostam mesmo, e é para a vida inteira. Não é uma coisa que tu gostes agora e depois não gostes, percebes? Ah, agora não gosto. Não é uma coisa que gostas para a vida inteira. E como é um estilo tão vincado, acaba por ter fãs diferentes e que acreditam naquilo até ao fim. E depois tens os outros que são os... acabam por ser um bocado os da moda, os dos Justin Bieber, o dos Tokyo Hotel, o dos One Direction, dos não sei o quê, dessas coisas que lá está, acabam por acompanhar uma fase da nossa vida, não é? Os miúdos que têm 15 anos ouvem o Justin Bieber e acham aquilo brilhante. Pá, tudo bem, pronto, eu consigo perceber. E como acreditam tanto naquilo, se tu disseres mal, eles vão defender até à última, e às vezes sem qualquer tipo de noção daquilo que estão a dizer, mas vão defender até à última porque é aquilo que acreditam. Eu acho muito bem, mas tu não tens assim tantas discussões, se calhar, noutros tipos de música, percebes? Eu pelo menos, eu nunca assisti. Nós tivemos batalhas de bandas em que acabou por ser o cúmulo de teres o Tokyo Hotel contra os Metallica. Pá, isto é ridículo. Foi mais que óbvio, percebes? E não é para eu gostar mais de Metallica do que Tokyo Hotel, mas, pô, só os Metallica têm 30 anos de carreira e já provaram o seu valor, e não é preciso... Não vem uma miúda de 15 anos porque acha que o Bill é a última Coca-Cola do deserto dizer que os Metallica são aquilo e são aquela porque o Bill é que sabe fazer música. É pá, percebes? Quando sim, há esse tipo de discussões, não vale a pena dizer nada. Dizemos sim, sim, tens toda a razão. Epá, não vale a pena. Ou então gozamos, isso não é pior. Já tens carta de condução? Está quase. Então, falta o quê? Falta o exame de condução, que é para já. Mas isso está é quase, está aí. E és o meu condutor? Sim, por acaso sou tranquilo a conduzir. Não te enervas com o trânsito? Não me enervo nada, não me enervo nada. Eu enervo mais quando vou à pendura com o trânsito do que propriamente a conduzir. Porque fico, quando há trânsito, eu fico maluco da cabeça, principalmente quando são coisas que eu não consigo perceber porque é que está a acontecer o trânsito. Aí fico doido e abro o vidro e começo a refilar. Mas é quando vou à pendura, quando vou a conduzir, não. Então vamos ter aí um novo condutor brevemente nas estradas rapidamente portuguesas. Cuidado. Cuidado comigo. O Diogo Falsacina a abrir. Última pergunta deste programa. Quem é o Diogo Falsacina? Epá, quem é o Diogo Falsacina? Calma, Daniel Oliveira. Eu estava à espera que me dissessem isto. 2 anos de programa à espera. Obrigado, Diogo. Não, boa. Quem é o Diogo Falsacina? Epá, isso é uma pergunta, não faço a menor ideia. Que sou eu. Rapaz que se está a tornar num homem, continua a achar que é um puto, muito apaixonado. Isto agora entrando numa fase mais, devia entrar agora num piano melódico. Rapaz apaixonado pela banda desenhada, pela música, pelas guitarras, pelo seu cão, pela vida, e que quer fazer o melhor possível. Pronto, que é isto? Ah, pá, e não choraste? Não, eu não sou nada destas coisas. Portanto, eu estar-te a responder isto assim, estou a ser um bocado sarcástico. Nunca mais vais-me falar na vida, mas... Não me incomoda minimamente. Não me incomoda minimamente a pergunta, mas é aquelas perguntas que eu não sei o que é que vai responder. Sim. Quem é o Diogo Valzira? Pá, sou eu, está aqui, pronto. Um gajo que vai apanhar o metro quando sair daqui. É isso. Sou eu. Pronto. Fui para Moscavide. Meninas, ele mora em Moscavide. Estou a brincar. Diogo Valsacina, então, nas conversas de esquina. Foi então mais um programa. Não perca a repetição, segunda-feira às 9 da manhã. Voltamos na próxima semana, horário habitual, sábado, 19 horas, www.radiozero.pt. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. You'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? For yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line.